나긴 멋있고 curta, isso te frustra. Dinheiro fácil é igual fidelidade de puta. Enquanto durar, que multiplique. Chegou os loucos da cidade. De giro na city, na city, de giro na city, de giro na city, de giro na city, de giro na city, de giro na city, de giro na city, de giro na city, de giro na city, chegando pra arrebento. Eu e meus comparsas só telando o movimento. Kevin Wallace aqui, diagnóstico. Não somos bandido, apenas homens de negócio. Quebrada movimentada, na rua pivetada. A noite chega e as perigas já estão lombradas. Vai bailar na minha corte de madrugada. Saiu de rolê numa social com os chegados. Olhos atentos no movimento, imaquinado. Fui de giro, carreta com som alto, isso é pato. Polícia me tela e já vem na maldade. Sem flagrante, doc em cima, ficaram só na vontade. A vida do crime é curta, isso te frustra. Dinheiro fácil é igual fidelidade de puta. Enquanto durar, que multiplique. Chegou os loucos da cidade. De giro na city, de giro na city, de giro na city, de giro na city, de giro na city, de giro na city, de giro na city, de giro na city, de giro na city, de giro na city, sustenta. Eu a minha nave a 380, rasgando a madrugada com as donas fight, abastecendo a playboyzada de Maraf e Bright. Vejo os camarada tudo na situação, pagando de patrão, de golpe sapão, estilo Honda Civic. E eu no sapatinho, de giro no Classic. Só ando pelo certo, pois não gosto de intriga. Mas pra cada Superman, as baladas 9 bate no efeito Kryptonita. Vejo as perigas tudo me dando mole. De olho na minha zonça, na minha escama, na croma do revólver. Tô indo nessa, a gente se tromba depois. As vagabas hoje quer faca e o ponte é o A2. A vida do crime é curta, isso te frustra. Dinheiro fácil é igual fidelidade de puta. Enquanto durar, que multiplique. Chegou os loucos da cidade. De giro na city, de giro na city, de giro na city, de giro na city, de giro na city, de giro na city, de giro na city, de giro na city, de giro na city.